Rima dor sem parar conscientemente. Magnemici. Rima dor coerente, eu faço sempre o meu papel. Soldado de elite, Deus, Emmanuel, Deus conosco. Sempre conosco, ele vai estar onipresente, mano. Nunca desamparar, benevolente para sempre, eternamente. O seu amor é que sustenta o crente. Na hora da angústia não se trema, não. Lembra com Jesus, você é campeão. Então celebre sua vitória com Jesus. Porque no terceiro dia ele desceu da cruz, já é. Infelizmente tem uma pá de gente que acha que Jesus tá pregado eternamente. Pra esses mano tem uma coisa a falar. Sabe qual é, irmão? Jesus tá pra voltar. Jesus vai voltar e tá muito perto. Se converta, não der uma desperto. Jesus vai voltar e não brinca não. Está bem perto como os dedos das mãos. Jesus vai voltar e tá muito perto. Se converta, não der uma desperto. Jesus vai voltar e não brinca não. Está bem perto como os dedos das mãos. Enquanto você tá na frente da TV, o inimigo te seduz com a programação do prazer. É novela que não tem nada de bom. A prostituição, a desobediência, a falta de caráter, a idolatria, a orgia. Pra muitos isso é sabedoria. E meu povo, é melhor ficar ligado. Não perca o seu tempo dando ibope pro diabo. Assim que é, assim que é. Seja um crente firma e não um zé que fica todo o seu tempo à mercê. Então, isso aí não tem nem o que dizer. Jesus vai voltar e tá muito perto. Se converta, não der uma desperto. Jesus vai voltar e não brinca não. Está bem perto como os dedos das mãos. Jesus vai voltar e tá muito perto. Se converta, não der uma desperto. Jesus vai voltar e não brinca não. Está bem perto como os dedos das mãos. E esse mundo tá todo embaçado, tem maluco que não aceita e quer passar pro outro lado, tá enrolado. Até o pescoço, na conversa da pomba gira se embolou todo. É mais um bobo, caiu no papo tosco, acreditando que era moda da nova novela da Globo. Até já sei, no juiz vai perguntar, Deus, por que eu fiquei? Ele vai responder, porque a lei fui eu que criei. Adão e Eve, não aceitarei o pecado que tem contaminado, deixando escravizados os que tinham herdado a coroa da vida, que trocaram maná por simples carniça. E o tempo esgotou, o ponteiro marcou, esse dia chegou, você não notou, o Messias voltou. Jesus vai voltar e tá muito perto. Se converta, não der uma desperto. Jesus vai voltar e não brinca não. Está bem perto como os dedos das mãos. Jesus vai voltar e tá muito perto. Se converta, não der uma desperto. Jesus vai voltar e não brinca não. Está bem perto como os dedos das mãos. Como os dedos das mãos. Como os dedos das mãos. Está bem perto.